aí, ouvintes queridos do meu coração, aqui é Jorge Augusto e mais uma vez nesse ano vamos zerar a vida. Aqui é o Álvaro e realmente o podcast tá fazendo a gente conhecer todos os nossos ídolos. Opa! Aqui é a Sersara e eu estou de gaiata porque agora que eu entrei no mundo do Tokusatsu, eu tô meio ainda chocada, peraí. É um mundo que choca mesmo, né? Não, eu tava de boa e o Jorge, Sara, vamos gravar tal dia, ok. Ricardo Cruz, eu, oi? Sim, senhores, acho que vocês já ouviram aqui um pouco da voz do nosso ilustríssimo convidado ao fundo. Nós estamos hoje conhecendo ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Cruz. Seja muito bem-vindo à bagunça, meu amigo. Aê, muito obrigado pelo convite. Que bom que é bagunçado e assim que sai as melhores conversas. É isso aí, tamo aí, vamos bater papo. Opa, sem dúvida. Pra abrir os trabalhos, como entrou a cultura pop japonesa na sua vida? Vixe! Bom... tudo começou, como muita gente no Brasil, né? Eu peguei a onda da TV Manchete na época dos Tokusatsu, né? Antes de Cavaleiros do Zodíaco, eu peguei a fase da TV Manchete com força. Sou fruto dessa época da Manchete. Somos todos. Peguei o início da exibição do Jaspion, do Changeman. E aí, fiquei maluco desde essa época, devia ter uns 8, 9 anos, e fui acompanhando tudo que a Manchete lançava, então vivi intensamente o boom dessas séries lá, né? Flashman, Lion Man, Metalder não era da Manchete, mas tudo isso, né? O Charivão, o Charivão, tudo que passou fora da Manchete também, Bycrosser, peguei muito essa época, isso mudou minha vida, porque eu tive contato com essas séries japonesas e isso transformou a minha percepção das coisas, sabe? Assim, tanto a parte artística quanto a parte musical desses seriados meio que explodiram mesmo a minha cabeça e são responsáveis por tudo que eu faço até hoje, né? Ah, sem dúvida. E aí, a gente aproveita que tá começando o episódio e a gente vê que a Wild Mickey appears. A Artemis está no recinto! Olá, pessoas! Tudo bem? Cheguei! Já jantou? Já? Oxi! Nossa senhora! Eu tava no meio, era que eu tava falei com você. Ah, que bom! Pegado da história, do começo. Não, mas é só pra comentar, pra falar pra vocês. Eu também sou... eu também lembro de assistir muito... pegar parte de Tokusatsu da Manchete, sabe? E é bem interessante, né? Porque o Brasil, ele é um país que talvez seja o país que teve mais contato com a cultura pop japonesa no mundo, né? Toda geração, desde a época do meu pai, assim, tem o seu herói japonês favorito. Meu pai cresceu assistindo National Kid, depois tem uma geração que é antes da minha, que cresceu assistindo Robô Gigante, Spectre Man. Alguns animes como Marte, o Menino Biônico. E aí tem a geração minha, nossa, né? TV Manchete, Tokusatsu. E depois corre Cavaleiros do Zodíaco. É uma outra geração, apesar da gente ter pego também. Tem muita gente que cresceu vendo Cavaleiros e que não cresceu vendo Japo. Já tem uma diferença aí também de geração. E aí vai embora, né? Pokémon, Dragon Ball, Naruto, até os dias de hoje. Até 2015, certeza. Quando surgiu o Anime Sphere, tá aí, ó, tá vendo? Eu acho que nessa parte, pulando final Jaspion, Kamen Rider Black pra Cavaleiros, aí já entra eu sou meio que final dos anos 90. Exato. Eu me apaixonei por Tokusatsu vendo reprise, né? Oi? Que ano você nasceu, Ricardo? 93. Ah, tá, o Ricardo. Não, o Ricardo. Então, eu sou de 82. Puta, eu sou mais velha que você. Puta que pariu. Mentira! E eu um ano mais novo. Eita, nós. Então. Você tem idade de um dos meus irmãos caçula. Baixa de idade com o meu irmão caçula. Olha só. Uma das poucas situações na vida hoje em dia em que eu sou caçula em alguma coisa. Né? Não, mas você sabe que assim. Você é de São Paulo? Sou. Então, isso é uma coisa que eu quando Eu estudei. Você acaba estudando diáspora da cultura japonesa quando você estuda cultura japonesa aqui no Brasil, né? Sem dúvida, e aqui em São Paulo... Não, aqui em São Paulo, essa própria, devido à imigração da cultura japonesa, São Paulo ainda é um dos maiores lugares que teve uma diáspora muito grande do Japão pra cá. Teve muito imigrante japonês. Então, por esse motivo, São Paulo, Paraná... Tem mais um outro lugar que eu não vou me lembrar agora. Tem até Manaus, né? Tem muitos japoneses em Manaus. É, tem uma colônia forte lá, totalmente isolada e tal. Tem muitos focos. Mas São Paulo, realmente, é onde eles ficaram mais, né? Onde tem a maior concentração. Então, por causa disso, a gente teve acesso a muito material, a muita coisa. Claro. Foi trazendo muita coisa, porque tinha quem consumisse. E também tinha o fato do seguinte, assim, os contrabando de fita, né? É, sim. Saudosa época. Contrabando de fita cassete. Eu tinha colegas que às vezes mandavam fita cassete, que os pais mandavam fita cassete do Japão, tá ligado? Pai, o tio, o primo. Parentes mandavam fita cassete do Japão. É, mas essa é a época das locadoras, né? As locadoras pra Nikkei, né? Isso teve um papel muito grande na minha... trajetória de fã, porque era a única maneira de acompanhar o que estava passando na TV japonesa sem depender da TV brasileira. A gente está falando de uma época pré-internet, né? Uhum. Então, assim, isso já depois, né? Depois que eu passei pela essa fase da TV Manchete, já era um pouco mais velho, meus 14, 15 anos, e aí eu virei fã, que eu encontrei o grupo Neo Animation aqui em São Paulo, que era um grupo de fãs que faziam exibições de vídeo mensais. Nessa época, eu desbravei o bairro da Liberdade, é isso que você falou, né? A concentração da colônia japonesa fez com que houvessem livrarias japonesas que traziam mangás, revistas, tudo, e as tais essas locadoras de vídeo. Eles gravavam a programação em fitas de VHS e alugavam para descendentes. Então, era uma coisa voltada para os japoneses e a gente de gaiato ia lá encher o saco dos japoneses velhinho para falar que a gente queria também ter acesso. E o mais engraçado era a receptividade desses velhinhos, né? Porque via uma pessoa que não tinha... Pelo menos comigo sempre foi assim, né? Seja fosse em época que eu entrava em livraria, nas videolocadoras, etc. E tal, em pessoas que eu encontrava assim, olhava pra cara, mas por que você quer? Você não tem cara de japonesa. Ah, é a frase clássica, entendeu? Né? Você não tem cara de japonesa, mas assim... Ó, eu nunca tive... dos velhinhos, eles sempre ficaram assim, olha, o meu filho não tem o maior interesse por isso e você tem, sabe? Coisa assim. É. Era sempre meio misterioso pros japoneses, né? Isso aí, pros descendentes. Mas foi era uma época muito rica, né? Isso é uma coisa que só... Não só, mas tinha muito em São Paulo. Isso é uma coisa, é um privilégio. Era um privilégio você ser fã de cultura pop japonesa e morar em São Paulo, né? Com certeza. Você tinha acesso a muita coisa e isso explodia a nossa cabeça, porque a gente falava, caramba, na TV tá passando, sei lá, Kamen Rider Black, a gente tinha Cavaleiro do Zodíaco, sei lá pro 95, 96. Aí você ia para essas locadoras, você alugava a programação da época, então você tinha acesso, você tinha a ideia de que tem muito mais coisa, sabe? Ficar na TV. Isso era muito legal. Isso também ajudou muito a manter acesa a paixão que eu tinha por essas coisas e não deixar a peteca cair e continuar até hoje. Sabe? Então, pra gente. Conta pra gente como que a música entrou na sua vida, cara? Porque, tipo, você é um cara muito apaixonado por isso, né? Da onde que surgiu essa paixão toda? Então, cara, veio da época que eu morei no Japão. Né, quando eu morei no Japão, eu morei lá em 99, eu fiz um intercâmbio pelo Rotary Club e fiquei um ano no Japão. Eu morei exatamente durante um ano lá, fiquei de janeiro de 99 até janeiro de 2000. E quando eu estive lá, eu fiquei morando na casa de 4 famílias japonesas durante esse período. Eu fiz o terceiro colegial lá. E me engravatava pra ir pra escola, vidinha de um personagem de anime, assim, sabe? Da Sakura Cardcaptor, assim. Eu imagino muito o irmão da Sakura, assim, sabe? Naquela cena do desenho. Olha aí! E aí, Foi, você não ia muito... de patinete pra escola, não, né? Não, não, mas uma vez quase que fui, viu? Porque minha bicicleta quebrou no meio da rua, enfim. Causos do Japão. Já tive bicicleta roubada no Japão, ela já quebrou no meio da neve. Foi tipo uma saga das 12 casas o negócio. Mas. É... E o programa comum da galera do Japão, dos estudantes, é ir ao karaokê. Karaokê. Né? É muito comum e é muito. Tem toda a esquina, né, karaokê? Lá é uma indústria muito grande, a do karaokê. E eu ia junto. E quando eu cheguei no karaokê, na primeira vez, eu me deparei com um mundo novo, assim. A quantidade de músicas que eles têm nesses karaokês japoneses é uma coisa absurda, né? São listas telefônicas, assim. É uma quantidade muito grande. E tem uma parte inteira dedicada a anime e tokusatsu. E nessa época eu já era fã, né? Já tinha vindo... Em 99 eu tava talvez no auge do meu lado fã, né? Porque eu tava ainda muito fã de Tokusatsu. Tokusatsu já era uma coisa antiga em 99, né? Uma coisa que já tinha saído do ar. E eu tava muito, assim, do anime, né? Por causa de Cavaleiros. Então quando eu vi a parte de anime Tokusatsu no karaokê lá no Japão, eu fiquei maluco. Falei, caramba, como assim? E comecei a cantar as músicas. E eles começaram a me elogiar, assim, mas nunca pensei em ser cantor formalmente. A música entrou na minha vida através dos karaokês do Japão. E depois que eu voltei pro Brasil, só depois, aí eu comecei a trabalhar na editora Conrad. A gente participava do AnimeCon, que era um dos primeiros eventos de anime aqui de São Paulo. Inclusive eu fui no de 2004. Do AnimeCon, acho que em 2004 já não teve mais. Tinha? Não, 2004. Não, foi o de 2004. Foi o primeiro evento que eu fui. Você não tá confundindo com o Anime Friends? Não. Não tô. AnimeCon? O AnimeCon de 2004 foi um dos últimos. Ah, olha, então eu que tô com a memória falha, porque eu lembro que a gente fez em 2003. E aí a gente fez o primeiro Anime Friends. E em 2004 eu não me lembro mais do AnimeCon. Porque mas a gente teve. É? Eu tava lá. Nossa, essas épocas eu tava mais a turma do RPG do que a turma da anime. Foi uma época muito de transição, né? Por isso que me gerou a dúvida, porque foi uma época de muita transição. O AnimeCon, eu lembro muito ali 2000, 2001, 2002, foi quando eu participava com a Conrad e cantava lá, fazia shows e tal. Aí em 2003, a gente juntou um grupo para fazer o primeiro Anime Friends, que foi um divisor de águas, porque foi a primeira vez que veio gente do Japão pro Brasil participar dos eventos. E eu lembro que por uma questão de ser em julho também, acabou sendo na mesma data os dois eventos. E foi uma coisa muito, muito maluca, né? Porque o AnimeCon era um evento de muita tradição, era o maior evento da época. E o Anime Friends decidiram fazer na mesma data. Assim, foi uma coisa que eu falei, caramba, como assim? O que vai dar isso, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque fizeram a mesma coisa com a Comic Con Experience em 2015, né? Ah, é? Foi a mesma coisa. Foi o evento final do ano, acho que foi o Ressaca junto. Deu uma isso, foi no mesmo dia do Ressaca Friends, inclusive. Foi, aí muita gente tava reclamando que queria ir num, mas não podia ir no outro. Pois é. Que a Comic Con estabeleceu, porque todo mundo preferiu ir nela por conta já da decadência que tava indo Ressaca. É, pela novidade, né? É, que tipo, Ressaca, mesma coisa do ano passado, não muda, feijoada, Comic Con, ok, vamos ver. E foi bem quando foi o primeiro, aí quando teve literalmente a transição também. É interessante ver essas coisas das transições, né? O primeiro Anime Friends que eu participei foi uma transição, né? Assim, foi uma transição com tudo que veio antes, né? Que vinha desde os anos 90, né? O Neo Animation, do qual eu fiz parte também. E quando chega o primeiro Anime Friends em 2003 e que os cantores japoneses vêm pro Brasil, que a gente chama eles e faz o primeiro grande show com o Hironobu Kageyama, o Akira Kushida e também o Hiroshi Watari, né, que é o Charivan, o Boomerman. Isso foi pode-se dizer, uma nova era no mundo dos fãs de cultura pop japonesa no Brasil, em 2003, né? Essa época houve uma outra transição. Ele? Os cantores? É, sim, sim. Foi. Pessoalmente foi, pessoalmente no sentido de conversar com eles foi, porque quando eu morei lá no Japão, eu fui ao show deles em Tóquio, né? Eu morei em Utsunomiya e eu dei uma escapada umas duas vezes nesse ano que eu morei lá para assistir o show desses cantores em Tóquio. E foi uma das grandes emoções, assim, da minha vida, sabe? Foi uma, porra, foi quando eu realmente, já cantando lá nos karaokês, né, que nem eu falei antes, descobri esses shows, falei, caramba, sabe? Quando eu percebi que essas músicas de anime, de tokusatsu, elas eram um braço fortíssimo da indústria fonográfica japonesa, e não só, e nada menor do que isso, sabe? Foi quando eu vi pela primeira vez esse show. Eu fui na primeira edição do Super Hero Spirits, que já foi feita. Eu fui na primeiraça, assim, em 99. E puta que pariu, aquilo foi... Coisa que marca a brasa a gente na alma, né? Foi muito emocionante, porque, nossa, isso com banda ao vivo, os cantores originais ali na sua frente, foi uma coisa inexplicável, sabe? Impressiona, né? Principalmente quando você tá vendo cara a cara uma e foi muito inspiradora. Nem sonhar se fosse ver, né? Não, e assim, muito inspirador, né, pra fazer o primeiro anime frente, porque quando eu voltei do Japão, tendo visto esses shows, e quando a gente se reuniu pra fazer alguma coisa diferente, isso que você comentou, né, que o Ressaca Frente estava uma mesmice e o pessoal migrou pra Comic Con. Na época, os eventos, assim, a Anime Con e outras coisas que tinha, não tinha muita coisa, era tido como uma mesmice também, queriam fazer alguma coisa diferente, e aí quando a gente se reuniu em 2002, né, para fazer o evento que se realizou em 2003, a discussão era essa: o que a gente pode trazer de diferente, né, para um evento? E aí foi que eu falei, quando eu morei no Japão, eu fui assistir o Super Hero Spirits e o show do Hironobu Kageyama solo. E por que a gente não tenta trazer esses caras? Porque se eu me emocionei com esses shows, tem uma geração inteira que vai chorar também aqui. E aí toparam, e aí a gente foi com uma cara de pau inacreditável atrás desses cantores. Litros de óleo de peroba. Muito óleo de peroba, cara. Porque a gente não tinha dinheiro no começo, sabe? Não tinha dinheiro, né? Queria trazer os caras do Japão. Não tinha precedente, né? Não tinha outro evento que trazia atrações para o Japão. Era tido como impossível, inclusive, isso. E a gente mandou um e-mail. Eu estava muito viciado nesses cantores na época. Era uma coisa assim, sabe? Eu trabalhando na Conrad, eu trabalhava na Pokémon Clube. Mas eu mal trabalhava, assim. Ficava procurando na internet imagens, discografia dos cantores, baixando música no Napster, sabe? Era uma coisa assim... procurando em Nihongo, sabe? Procurando música em japonês no Napster. Era uma coisa bem, bem jurássica da internet, assim. Então, assim, eu tava muito na vibe dos cantores e, lógico, conhecia o site oficial deles, sabia qual era o e-mail para entrar em contato por vias oficiais. Foi o que eu fiz, falei com eles, com o Hironobu Kageyama e com o Akira Kushida, e eles foram muito incríveis, porque naquela época, como a gente não tinha grana, eles tiveram, a gente falou, a proposta era a seguinte: venham pro Brasil, não tem cachê, a gente não vai pagar nada, e vocês não têm também direito de trazer empresário nenhum. Vocês têm que pegar o avião sozinho, sem receber nada. Venham pra cá. E eles toparam. Foi uma coisa inacreditável, sabe? A generosidade desses artistas, do Hironobu Kageyama, do Akira Kushida e do Hiroshi Watari, elas foram determinantes. Se esses três artistas não tivessem tido essa generosidade e entendido que existia um evento, existiam fãs deles aqui desse lado do planeta, que cresceram ouvindo as músicas dele, se eles não tivessem tido essa boa vontade, a história da cultura pop japonesa no Brasil seria muito diferente, porque não teria tido um Anime Friends, o Anime Friends não teria inspirado outros eventos a trazer pessoas do Japão, a gente não teria muita coisa. Então, foi graças a esses três japoneses que muita coisa aconteceu, inclusive a minha carreira. A gente só está conversando, esse podcast só está sendo gravado hoje porque eles decidiram vir. Opa, sem dúvida. Sem contar o quê? Como você foi das mentes criativas do Anime Friends em 2003, como é ver um filho seu 13 anos depois, um evento tradicional e gigantesco do segmento na América Latina? Ah, é muito legal, cara. É muito legal ter presenciado as várias fases do Anime Friends, né? O Anime Friends passou por muitas fases também, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado ali do embrião, junto com muitas outras pessoas, e ter me mantido no Anime Friends durante muito tempo. Até agora, nessa nova fase que o Anime Friends está, né? Que vai ter uma segunda edição já sob nova direção, o Anime Friends, né? Tá numa Damaru Division. Damaru Division, eu tive ano passado, foi incrível, me emocionei de novo. Eu tava lá também. Porque, nossa, o show dos Ultras que eles trouxeram foi inacreditável, chorei, abracei o monstro e chorei, foi maravilhoso. Mas o Anime Friends, ele tem muitas fases interessantes. No início era esse deslumbre com os artistas do Japão, mas ainda num formato muito tradicional de stands, de feirinha disso, feirinha daquilo, muitas coisas que eram experimentadas ao longo dos anos. Depois ele teve uma segunda fase que eu gosto bastante, que foi quase que de um festival de música, sabe? Sei lá, eu não vou saber dizer os anos, mas entre 2010 ali, 2015, 2016, foi uma fase em que não vinham só cantores de anime song, como também vinham bandas, grupos de música... Nacionais. Nacionais, ou até música japonesa, só que quase independente, tipo Oreska Band, sabe assim? Então, eu achei muito interessante esse rumo que o Anime Friends tomou nessa fase aí, nos 2010 da vida. Tinha um puta palcão legal, assim, o palco era realmente incrível. Foi a época que o Jump Project veio também, duas vezes. Sim. Que era, porra, assim como existe um festival que tinha o Lollapalooza, não teve? Festivais de música por aí... O Anime Friends, ele quase virou um festival de música, só que japonesa, né? Para os fãs que gostam de música japonesa, ele oferecia muitas atrações num período de alguns dias. Isso foi uma fase interessante do Anime Friends, e agora ele também está vivendo uma fase interessante também, que está experimentando muitas outras atrações. Então eu vi essa evolução toda do evento, e tenho muito orgulho de ter feito parte do começo, né, da raiz. Eu posso dizer que um dos catalisadores da criação do Anime Sphere foi aquela fatídica apresentação de 2013 em que você, o resto do pessoal, o Akira Kushida e a família Lima. Nossa! É muito legal. Meu, assim, tava eu e mais três amigos naquele evento, um virou pro outro e falou assim: vamos fazer podcast. E aí surgiu um podcast que eu fiz. E aí, ele morreu no ano seguinte, né? Aí, 2015... É podcast, não é as pessoas, tá? Quem morreu, podcast ou amigo? Então, podcast. Ah, ufa! E aí, em 2015, com a sequência de tudo, veio a vontade de continuar fazendo podcast, falar do que a gente gosta, que é anime, e anime song, e tudo que é envolvido, cultura japonesa. Em 2015, abriu, a gente surgiu. Aí. Que é muito foda, é muito legal. Botar uma pergunta na rodada aqui. Ricardo, você sempre chegou aí em outros países? Como é que é? Repete a pergunta pra mim. Você chegou aí em outras cons em outros países? Por exemplo, outros países, além Brasil e Japão, fora Brasil e Japão. Fui. Eu tenho bastante contato com o fandom norte-americano. Continuando, eu já vou emendar duas perguntas na realidade. Pra você, como foi trabalhar, né, na revista Herói, que é com o Alexandre Nagado, né, que a gente já tem até um episódio com ele também, uma entrevista. E pra você, como é que foi trabalhar na JBC e traduzir os mangás pra cá, né? Então, na Herói foi incrível, né, porque eu cresci lendo, né, e meu primeiro trabalho, eu nunca tive nenhum trabalho chato na minha vida, já tive, na verdade, mas muito pouco. Porque meu primeiro trabalho da vida foi com o Nelson Sato na sessão Super-Heróis. Ele é um programa que ele tinha na CNT, que na época tinha virado um canal UHF. E aí, logo depois que eu voltei do Japão, comecei a trabalhar com o Nelson Sato. E não durei nem um ano lá e já me levou para Conrad. O pessoal me ligou me chamando para trabalhar na editora Conrad. E lá eu fiquei 4 anos. Eu entrei na Conrad, né, que lançava a Herói, nessa época já era Herói 2000, mas eu entrei na Conrad para trabalhar na revista Pokémon Clube, que era a revista oficial do Pokémon no Brasil. E assim, eu não entendia nada de Pokémon, né? Não era minha praia, mas eles precisavam de pessoas lá, eu falava japonês e tal, então a gente, né, traduzia coisas para Pokémon Clube, e com o tempo eu fui aprendendo sobre Pokémon e aprendendo a curtir Pokémon também. Eu tenho muito carinho por essa fase. E junto, né, como a gente estava na mesma redação, dividia espaço com a redação da revista Herói, eles me passavam algumas matérias para fazer para Herói também. O motivo para eles me contratarem, inclusive, para editora, foi justamente o de eu ter aparecido na revista Herói. Eles me entrevistaram primeiro. Eu apareci na Herói primeiro como entrevistado, porque eu fui para a pedreira da Toei, a pedreira clássica da Toei, quando eu morei no Japão em 99, e trouxe pedras do chão para o Brasil. E eles acharam essa história tão maluca que eles me entrevistaram, e eu saí na revista Herói. E aí, quando eu fui na editora da entrevista, eu meio que pedi emprego, assim, falei, porra, passa umas matérias para eu fazer, eu gosto de escrever, gosto de anime, gosto de tokusatsu e tal. E aí comecei a fazer um freelinho ou outro, trabalhando pro Sato, até que eles me chamaram para trabalhar lá, ainda no ano 2000, foi, tipo, super rápido, no mesmo ano que eu voltei do Japão, já tava empregado na editora Conde. E foi incrível, pô, trabalhar na Herói foi muito foda. Fez parte da minha, sei lá, da minha jovem vida adulta, assim, e foi, pô, muito legal. Fiz muitos amigos lá. Sem dúvida. Nesse ponto, a gente segue aqui com a entrevista. Ainda com a questão editorial, como é que foi para você trabalhar no JBC e tratar de títulos como Fushigi Yugi, da nossa querida Yu Astase, e de BTX, BTX, do nosso querido Masami Kurumada? Nossa senhora, foram fundo aí, hein? Nesse baú, hein? Abriu o baú até o fundo, assim, né? Uai, mas a gente tem que fazer isso mesmo, velho. Caraca, BTX. Olha só, mas o Fushigi Yugi foi o primeiro mangá que eu traduzi na vida. Foi uma experiência muito marcante, tanto pela dificuldade, né? Porque na época, como eu nunca tinha sido tradutor, sempre li as coisas, mas mais como consumidor, eu senti na pele, né, as dificuldades de se fazer uma tradução. E foi meu começo de carreira. Muito agradecido à Conrad por ter confiado um título tão importante desse comigo, né, que era um tradutor sem experiência nenhuma e que foi muito importante para começar a fazer isso. Fiz Fushigi Yugi, aí logo eu saí da Conrad. Eu pedi demissão da Conrad em 2004, porque eu queria eu queria fazer cursinho para prestar faculdade. Olha que ideia de jirico. Normalmente acontece. É o contrário, né? Não, eu entendo você, porque eu tava no meio da RPG nessa época, porque eu fiz, foi um caminho semelhante quando eu comecei a traduzir. Foi super informal também. Mas assim, acho que tá tão engravado na cabeça da gente, tão grudado. Sim. Na cabeça da gente. Você tem que fazer cursinho, você tem que fazer faculdade, não sei o que lá. E a gente acaba indo fazendo mesmo. Eu tinha uma pressão dos meus pais, né? Meus pais, eles queriam que eu fizesse, eles ficavam preocupados que eu tava trabalhando na Conrad, enfim, ganhando meu dinheirinho, ganhando pouco, né? Mas não vai trazer dinheiro. Mas ele tá preocupado, exatamente. Pô, e se uma hora isso acabar, né? Você vai fazer o quê? A mesma sua coisa. Vida? O famoso, o concurso te dá estabilidade. Esquece isso aí. Eu já passei por isso. Até o ano passado, tava comigo e eu. Não, gente, não. Pois é complicado. Parece, né? Que é um tabu você trabalhar com aquilo que você gosta, sabe? Não, o trabalho tem que ser alguma coisa ruim. Que você não gosta, que você tem que fazer pra ganhar dinheiro. Não pode ser, você não pode juntar os dois, sabe? Isso que eu tô falando oficialmente, mas as pessoas falam isso pra gente. A menos que você goste de ser médico, engenheiro, advogado. É verdade. Aí papai, mamãe, vovó, aplaude tudo, mas se você gosta de alguma coisa que não tá no radar da normal, você acaba sofrendo. Exato, você acaba sofrendo preconceito, né? Assim, a pessoa, ela não entende do que ela tá falando. Mas assim, no fundo tinha um. Onde você trabalha? Exatamente, né? Mas ainda bem, assim. Os nossos pais querem o melhor pra gente, né? Então, eles têm essa preocupação. Acho que eles não têm, no caso dos meus pais, né? Não é por maldade, eles querem. Não é por maldade, é até uma certa falta de. Na vida deles, de entendimento, de experiências que vão além da caixinha, entendeu? E aí. Isso também foi a geração deles que foi tratada desse jeito. Também. Exato. Claro, claro. Né? É uma dificuldade de lidar com quem é diferente, né? Essa é um grande problema do planeta e tal. Mas depois. Pô, mas meus pais foram incríveis. Meu pai foi foda, assim, porque ele que me permitiu fazer o intercâmbio pro Japão, né? Então aí já tem uma diferença muito grande. Eu sou eternamente grato, porque muitas pessoas, muitos pais. Nem isso permitiriam ao filho, né? Ai, gosto de anime, gosto de cavaleiros, quero ir pro Japão, quero ir pro Japão. Cala a boca, moleque, vai estudar, vai ser alguém na vida, entendeu? Não, para tipo, com essas bobagens. Você vai lá pro outro lado do planeta. É. Legal. É, então meu pai, não, ele falou, porra, filho, você quer ir? Então vai, foi junto comigo, descobriu como que poderia acontecer, aconteceu. Então, tipo, meu pai foi sempre um paizão, e até por muita preocupação de, né, do que aquilo ia dar, ele... Falou, por que você não faz uma faculdade, né? Vai ficar trabalhando na editora, que você ganha o seu dinheiro, é muito legal, ele sempre me admirou muito, mas continue estudando, você é muito novo para parar completamente os estudos. E aí fui eu fazer cursinho para fazer história. Eu queria fazer história, não sabia o que eu queria fazer, na verdade, não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. História? Eu queria história, era alguma coisa que, sei lá, talvez, mas o que eu gostava eu já estava fazendo na Conrad e já estava fazendo nos eventos, nos Anime Friends da vida, que era fazer shows, cantar, escrever matéria, fazer, entendeu? Já que tem que fazer uma faculdade, beleza, história, será que tem alguma coisa a ver? Ainda bem que eu nunca fiz, porque eu fiz o vestibular, passei no vestibular e eu desisti no primeiro dia de aula, porque eu trabalhava na Conrad ainda, né? Eu lembro que o primeiro dia de aula eu trabalhava na cena, não, na Lins de Vasconcelos, e a faculdade era tipo uma Pompeia, assim, sabe? Isso é muito... Aqui em São Paulo, assim, é uma distância, assim, que... E eu saía da Conrad de 6 da tarde. Você trabalhou na Conrad na Casa Amarela? Na Casa Amarela, e depois no prédio, que era na Lins. A Devira era na Casa Amarela antes. Eu lembro. A gente não deve ter se trombado... Se trombaram, com certeza não lembro. Né, pois é, porque daí a Devir, ela era, antes da de ir pra lá, era a Devir, né? Eu vivia na Devir. Então, e aí foi pra esse prédio que era na Lins, e eu saí às 6 da tarde, pra pegar um ônibus às 6 da tarde, e chegar na Pompeia, 7 e pouco, não dava tempo. E aí eu lembro que eu... Impossível, né? Impossível, e aquele sofrimento, aquele povaréu, aquele ônibus, assim, lotado. E aí eu lembro que eu cheguei no primeiro dia de aula, matriculado e tal, na porra da faculdade. Aí fui lá fazer a primeira aula. E aí eu lembro que eu entrei na faculdade, assim, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, aquela gente muito afim de fazer primeiro dia de faculdade. E eu já tava numa outra vibe, entendeu? Eu já era um pouco mais velho, eu já não tava com a idade certa de fazer faculdade, eu já tava 2 anos mais ou menos pra frente, porque eu trabalhei na Conrad e tal, né? Eu fiz cursinho já um pouco mais velho. E sabe assim, não é a minha vibe. Eu fui até a minha sala de aula, olhei pelo vidrinho assim, o professor falando, o povo lá abraçado nos livros, prestando atenção. Falei, quer saber? Não vou fazer porra nenhuma de faculdade. Peguei o ônibus, fui pra minha casa, falei pro meu pai assim, pai, desista, eu não vou fazer faculdade. Foi horrível, peguei esse ônibus lotado, nunca vou conseguir chegar na aula, eu trabalho na editora, cheguei na faculdade, detestei o clima, não é pra mim esse negócio. Devolvi o dinheiro da matrícula pro meu pai, porque tinha pago matrícula, né? E ele, desde então, nunca mais me cobrou de fazer faculdade, então acabou essa coisa de cursinho, escola, provas, vestibular e tal. Aí, né, aí foi uma libertação, assim. E ainda bem que eu não fiz. Porque imagina, se eu tivesse feito história, meu, sei lá, de novo, a gente não estaria fazendo esse podcast, não estaria feito muita coisa, sabe? Não tinha feito muita coisa que eu fiz na minha vida, porque eu estaria fazendo a como porra... Como estaria, da... velho? Ah, não estaria, não. Como estaria? Não. Mas eu falo isso porque, assim, eu já jogava RPG, já estava no vídeo sobre RPG na época que eu fazia a faculdade. E E eu continuei trabalhando com essa parte de tradução e etc e tal. Então por isso que eu falo, não. Às vezes não, às vezes você teria tipo, tu só fez uma pausinha e depois voltava. É, vai saber como teria sido, né? Mas eu acho que eu não ia ter tempo de fazer faculdade, aquela sabe? Aquela coisa de equilibrar os dois é complicado, mas uma hora você equilibra. Eu só fui equilibrar minha faculdade com trabalho e outras coisas que eu faço lá no segundo período. É cansativo pra caramba. Pois é, eu nunca gostei de estudar, vamos dizer assim, sabe? Eu sempre gostei de assuntos e pra mim a escola, ela sempre foi uma obrigação. E para a escola, ela sempre foi um fracasso em me despertar interesse pelo mundo, né? A escola, ela sempre, para mim, foi um local de catequese para você passar numa prova chamada FUVEST. É sempre um terrorismo e tal. E, na verdade, eu fui me interessar e aprender sobre assuntos que eu gosto bastante, como a própria história, física, essas coisas, depois da escola. Então, eu nunca gostei muito dessa coisa do ensino formal. Mas, assim, não tô fazendo propaganda, não. Estudem, todos que estão aí, estudem. Não, né? Porque, no meu caso, foi diferente. A vida me apresentou oportunidades de repente, morar no Japão, de trabalhar numa editora, numa época em que existiam essas editoras, que elas estavam prosperando. Então, eu dei muita sorte de estar num lugar certo, na hora certa. E a minha vida foi por um lado que não cabia a faculdade ali. Eu tava já muito ocupado fazendo as coisas que eu tava. Um ano depois eu ia entrar pro Jump Project. Tava ocupado vivendo, né? Tava ocupado vivendo. Eu não tinha mais tempo de fazer faculdade, fazer trabalho de faculdade, sabe? Imagina, não dava tempo de fazer isso, sabe? No seguinte, eu fiz a minha primeira gravação com o Jump Project, foi em 2005, né? Foi um ano depois eu saí da Conrad e continuei fazendo os eventos. Então, assim, a minha vida deu uma guinada para um outro lado, assim, que não daria tempo de frequentar as aulas, sabe, assim. E é interessante pensar nessas coisas, né? Que qualquer movimento em falso não teria acontecido nada, né? Ah, e já aproveitando, já que você tá falando do começo da sua carreira de cantor, tipo, como é que ela começou de vez? Quando é que você decidiu que, tipo, isso ia ser a sua carreira? Cara, foi quando eu tive a oportunidade de entrar pro Jam, né? Porque eu nunca imaginei, sério, eu nunca pensei em ser cantor profissional. Eu cantava, mesmo nos eventos, assim, antes de 2005, que foi quando eu fui pro Japão gravar com eles pela primeira vez, eu cantava, já fazia shows, mas, cara, totalmente sem pretensão, sabe? Era show amador mesmo, era pra fazer, porque eu gostava de karaokê, o povo gostava de me ouvir cantar, me chamavam, eu fazia shows lá. Mas nunca tinha ideia de ser cantor profissional. Até que em 2004, foi quando a gente fez a segunda edição do Anime Friends, o Hironobu Kageyama, que é do Jump Project, veio novamente para o Brasil, e ele trouxe o Masaaki Endo e a Masami Okui e o Eizo Sakamoto. A Masami Okui, no ensaio para o show daquele ano, ela estava gripada, ela estava mal, e ela resolveu não cantar no ensaio para preservar a voz pro dia do show. E aí eu fui muito oferecido, muito metido. Falei, então deixa que eu canto as suas músicas. Mais uma vez, aquele litrão de óleo de peroba deu certo. Mas é isso, cara. Preciso uma dica, viu, pra todo mundo. Seja um cara de pau, viu? Porque isso aí. Foi assim que eu consegui a entrevista. Não, mas é melhor. Eu falo, pessoas, o não você já tem. É, o não já tem. É, exatamente. E medinho, né? Ai, mas e se esse tipo de coisa só atrapalha? E naquela época, assim, eu nem pensei duas vezes, metido mesmo, exibido, que eu queria cantar na frente do Kageyama, queria que eles me vissem cantar e tal. Eu naquela época, imagina, cantava, mas não cantava nem um pouco nível profissional, nem nada, e eu não tinha noção, achava que eu cantava pra cacete. E queria cantar, gritar na frente deles. E cantei, né? Cantei as músicas da Masami Okui. E eles gostaram, eles me elogiaram. E eles viram algum potencial ali. E me pediram pra mandar uma demo pra eles. E tava rolando um concurso. Eu dei essa sorte também. Tava rolando um concurso da gravadora pra eleger um membro novo para o Jump Project. Através de uma audição. E aí eu mandei pra audição uma demo, né, eu cantando, e fui, ao longo do tempo, eles vinha a notícia de que eu estava cada vez mais perto, cada vez mais sobrando, né, entre os finalistas. Aí estava entre os 10 mais e estava entre os 5 mais e aí ganhei. E aí, puta que pariu, né? Você meu Deus, quase perde a consciência, assim, né? Eu fiquei, sei lá, a ficha não caiu muito rápido, assim, né? Porra, como assim ganhei o concurso? Mas e agora? Eu sou do Jump Project? Quê? Quê? Sabe assim, quando você se belisca e mesmo assim, não, sabe? Era justamente essa uma das partes das perguntas que a gente ia fazer. Como é que você se sentiu sendo o único gaijin dentro do Jump Project? Ai, cara, é uma coisa muito louca, né? Eu acho que quando você passa por uma experiência tão surreal como essa, eu acho que você, sei lá, sabe? Eu nem lembro direito, sabia? De tão embasbacado que eu fiquei, assim, é uma coisa meio um sonho, sabe? Quando eles falaram assim, olha, você ganhou, vem pro Japão pra gente gravar junto, como assim vem pro Japão, sabe? Porque, pô, ele tá falando de 2005, né? Eu não ia pro Japão desde 99, quando eu morei lá, então você imagina a vontade que eu não tava de voltar ao Japão, né, pra... Porra, né, aquelas lembranças que eu tinha do meu intercâmbio e tal. Né, tipo, juntou a fome com a vontade de comer e você foi feliz da vida. Nossa, cara, feliz da vida. E assim, agora eu tô indo pro Japão, não só pra revisitar o Japão, mas também pra entrar num estúdio com o Hironobu Kageyama gravar a música nova de um anime, cara, sabe? É muito louco. Tipo, você se sentiu nas nuvens, eu me sentiria. Muito nas nuvens, muito, muito. E aí começou a minha vida profissional. De cantor, em 2005, eu fui pro Japão, fiz a minha primeira gravação com o Jump Project, foi a música Gong, pro jogo Super Robot Wars, um jogo de RPG, na época acho que era de PlayStation 2, uma coisa assim. Olha aí! E porra, foi o começo da minha vida profissional, e foi também o primeiro grande balde de água fria na minha carreira, assim. Porque eu cheguei lá achando que era o cantor, que era o profissional, que era o cara, claro, que cantava, né? Tipo, pra caralho. Você chegou chutando o pau da barraca com o Hironobu Kageyama e os outros, e aí tomou... Não, e achando assim, achando, nossa, meu, vai ser muito foda, eu vou cantar, eles vão amar, eles vão gostar muito. E quando eu cheguei lá, não cantava o que eu achava que eu cantava, né? Cantava muito pior do que eu achava pra mim mesmo, eu era muito... como fala, muito verde, muito inocente, muito... E aí começou a minha curva de aprendizado, aí sim uma faculdade, as faculdades Jump Project de ensino, que começou ali em 2005, porque o que eu aprendi com esses caras na prática, ralando, tomando bronca, aprendendo demais no estúdio, foi o que me formou e o que tem me formado, assim, até hoje, né? Porque olha, pô, são mestres... Eu tenho um exemplo também de um amigo nosso, só um instantinho. Eu tenho um exemplo de um amigo nosso que ele foi morar no Japão, ele tá lá até hoje, inclusive. Sabe o jeito que ele aprendeu a falar e a escrever em japonês? Como? Escola Jump. Ah, então. Pois é. Um abraço, Dan. O Dan, eu conheço o Dan. É isso que eu ia comentar agora. É legal a gente falar que tem diversos tipos de aprendizado. E assim, eu sempre fui a nerdona da escola de estar a cara na frente do professor, né? E assim, você aprendeu com experiência, você aprendeu. É uma outra forma de você. Não é que você não estudou, você não fez. Você foi aprender de outra forma. É isso que eu ia comentar. As pessoas aprendem de jeitos diferentes e você, é aquilo que você falou, pra você a escola não te servia, né? Exatamente, né? Foi a prática, eu acho que ela é muito mais eficaz no aprendizado, né? Conectando com uma coisa que eu faço hoje em dia, eu tenho um curso de japonês online, chamado Nihongo, e eu ensino japonês para as pessoas através da cultura pop. Eu tento reproduzir hoje com os nossos alunos a maneira imersiva com a qual eu aprendi japonês durante toda a minha vida. Então, o Jump Project fez muito parte do meu aprendizado de japonês também. O intercâmbio que eu fiz no Japão em 99, antes do Jump Project, também fez muito... Eu vivi coisas ali, na prática, que fizeram com que eu aprendi japonês, que eu aprendesse japonês, sabe? Então, para mim, e eu acredito que se para mim isso funcionou, para muita gente isso pode funcionar também. Então, um dos nossos objetivos com o curso é esse, de levar o ensino através da prática, você consumir o idioma e, através do consumo, você aprender, né? O formato muito didático. Lógico que o didático é importante também, né? Você precisa aprender gramática, por exemplo, música, você precisa saber um pouco de teoria, mas a prática é muito mais do que a teoria. A prática é muito mais do que a teoria. Você falar é muito mais eficaz do que você estudar sobre, e você cantar e compor é muito mais eficaz do que você estudar sobre canto e estudar sobre composição. Ah, sim, sem dúvida. É, o famoso botar a mão na massa, né? É assim que gera impacto emocional, entendeu? Quando você erra, quando você... O impacto emocional gera fixação. Você não tá simplesmente lendo aquela coisa, né? Por isso que tem muita gente que fala que você aprende a hora que você lê, você aprende a hora que você estuda, mas você aprende muito mais a hora que você ensina. Porque você tem que aprender a passar a paixão que você tem por aquilo pra outra pessoa começar a ter paixão. É, exatamente. Aprende na vivência, na convivência, sim, com aquilo. É, na prática, né? E aí eu aprendi muita coisa com o Jean desde 2005 até hoje. Faz as contas aí, quanto tempo tá isso? É muito tempo já. E aí, já puxando isso que você falou da Jump Project e etc., como foi a primeira vez que você cantou profissionalmente com a Akira, Kushida e com Kageyama? Inclusive com mixtape que você fez com a Kushida. Com o Kushida ele não é do Jam. Então eu não... Eu cantei junto com o Kushida. Deixa eu ver. Eu acho que junto com o Kushida... Eu já cantei no karaokê lá em Tóquio com o Kushida. Mas assim, profissionalmente, no palco... Eu não sei se eu cantei com o Kushida já, sabia? Eu gravei com ele. Só se foi no seu vídeo, né? É, mas no vídeo, assim, tipo, cantar no mesmo ambiente, assim. Porque no vídeo ele gravou e eu gravei dias depois, né? A gente não gravou junto. Porque ele tava tão corrido que eu gravei a voz dele, a gente gravou, fez uma produção mesmo. Mas, pô, mesmo assim, né? Foi incrível poder dirigir o Kushida cantando e tal. Mas a primeira vez que eu cantei ao vivo com o Jean foi, assim, metade sonho e metade o pior momento da minha vida. Porque eu descobri o quanto eu tava cru, o quanto eu precisava aprender a lidar com aquele ambiente. Técnica de canto, lidar com pressão. É, aqueles japoneses, aquela... né, eles são muito afiados nas técnicas de canto. Não só isso, eu tava no cantando com o Jump Project, então são 6 pessoas no palco cantando ao mesmo tempo. Naquela época a gente não usava in-ear, né, que é aquele foninho que vai no fundo do seu ouvido, sabe, que os artistas usam ao vivo hoje em dia. Você é um retorno que você tem no palco, que você tá num foninho de ouvido lindo, você ouve tudo perfeitinho. Naquela época não, era umas caixonas no chão, aquela banda com aquele som ensurdecedor e 6 pessoas berrando no microfone, e de repente fala assim: Ricardo, faz a terça pra baixo aqui. Sabe, puta que pariu. Puta que pariu, aquela maçaroca, cara. Maçaroca sonora, aquela gritaria. Você ouvia. Agora faz a terça aí no meio, sabe? Eles estão. Momento. E assim, eu passei por muita, assim, sabe, de duvidar da minha capacidade, de ficar triste pra caralho, de ficar depressivo mesmo, assim, sabe, de puta merda. Será que eu vou aprender? Será que eu vou jogar esse sonho no lixo? Será que eles vão me odiar pra sempre? E obviamente isso nunca aconteceu, e tamo junto até hoje. Eles foram muito... muito, muito didáticos, muito professores comigo, assim, sabe? Muito pacientes comigo, E, porra, eu só tenho a agradecer e cada vez mais eu me convenço de que você aprende as coisas na prática quando você tem paixão por aquilo, sabe? O caminho, ele não é reto. Sim. Você não sai do zero e chega no sucesso, sabe? Igual aquela ideia errada que eu tinha quando eu cantava amador. Nossa, eu sou o máximo, eu sou incrível. Não, cara, não. Você não é nada. Você todo vai dia se tornar. A gente aprende alguma coisa, né? Exatamente. O caminho ele não é reto. Né, e já aproveitando esse amadurecimento todo que você teve, todo esse agora essa bagagem toda, como é que foi pra você criar, tipo, junto com a Larissa e com o Rodrigo, criar o Danger Sun? Ah, isso vem, isso é bem depois, né? Isso é bem recente até. É, o Danger Sun, ele é fruto de um projeto anterior que foi idealizado pelo Rodrigo Rossi, que chamava-se Cavaleiros em Concert, e foi uma homenagem que a gente fez aos 20 anos de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, através de uma turnê reunindo os cantores, os intérpretes nacionais oficiais da série. Então era o Rodrigo Ross, que gravou Lost Canvas, a Larissa Tassi, que fez a música clássica, o Edu Falaschi, da Pegasus Fantasy, e eu, que fiz a abertura da fase Inferno. A gente criou uma espécie de jam project nacional, né, nessa época, para fazer um show para homenagear aí o 20 anos de Cavaleiros. Foi um sucesso enorme a turnê. E dessa amizade que surgiu entre a gente resolveu expandir os trabalhos para o Danger Sun, que é um projeto de músicas originais. Nós criamos canções originais, né, não é cover, não é nada, para lançamentos de cultura pop da cultura japonesa no Brasil. Então a gente fez uma parceria no início com a JBC para fazer músicas de mangás, fizemos o tema dos Combo Rangers, do Fabio Yabu, e outras coisas também que a gente tá desenvolvendo. A Lari veio outro dia aqui gravar a música nova do Danger Sun. É um projeto muito legal. Olha aí, que show de bola, hein? É legal a gente ver como tá crescendo a produção desse tipo de coisa no Brasil, sabe? A gente tá começando aquela fase de, não é mais uma tradução, não é mais uma versão brasileira. É uma produção brasileira, é muito legal ver isso acontecendo. Sim, isso que você falou é uma coisa muito legal, porque é o que eu tô interessado atualmente, sabe? Hoje em dia, muita gente fala, pô, Ricardo, mas você canta tanto tempo com o Jam Project, por que você não vai morar no Japão e, né, ficar full time com eles? Porque eu não tô full time, né? Eu sou um membro do Jam Project que faz participações, né? Agora eu fiz a música do One Punch Man, dessa segunda temporada do One Punch Man, que tá no ar no Japão, e a música é minha, criação minha, que me deixa muito orgulhoso e tal. Mas, né, cara, primeira vez que um estrangeiro cria, né, a melodia de um tema que o Japão todo tá cantando todas as semanas, né, durante a exibição, e que daqui a pouco vai pro mundo todo. Isso é muito louco, É muito isso é muito foda, dá aquele orgulho, aquela coisa. É outra experiência surreal, né? Eu digo que eu entrar pro Jam Project foi o primeiro grande impacto, e o segundo grande impacto foi agora com a música do One Punch Man, né? É muito louco, né? Aqui na minha casa, foi tomando banho naquele chuveiro que eu posso ver ali, que saiu a música que toda semana o Japão inteiro canta. É muito louco pensar nisso. É lindo, mas... É muito louco você ter essa sensação. Mas voltando pro Danger Sun e a parceria que teve com a JBC e tudo mais, meu, junta você, o Rodrigo Rossi, que já era um cantor já estabelecido de Anisons, ele fez também as músicas da fase Inferno de Cavaleiros do Zodíaco, e a Larissa, que tá aí na lida desde muito pequena. Sim. Meu, como foi isso pra você? Cara, foi, que nem eu te falei, foi uma coisa de fazer o caminho inverso, né? Agora vamos produzir material e não só pegar do Japão e adaptar, né? É um caminho muito difícil. O Danger Sun é um projeto a longo prazo mesmo, porque, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, né, até na Europa, existe uma produção, né, de coisas sendo criadas e feitas precisando de músicas. No Brasil não tem. No Brasil tem muito pouco. Tá começando agora algumas coisas aqui e ali, né? Produções até da Maurício de Souza. Você viu que eles anunciaram Geração 12, que é um mangá brasileiro baseado nos personagens. É, tem, provavelmente vai ter alguma coisa de animação também. A gente tem alguns projetos que envolvem animação, filmes. Temos pouca produção. E o Danger Sun, ele é um projeto que visa fazer música com um espírito de anime song para produções nacionais. Internacionais também, mas estamos no Brasil, então a gente tem esse foco de ir atrás de produções nacionais. Então é um caminho árduo, né? É um caminho árduo porque o Brasil não oferece tantas produções para a gente musicar. E é difícil você emplacar músicas originais, né? Você começar uma banda do zero, né? Então seria muito mais fácil pro Danger Sun fazer cover. Eu, o Rodrigo e a Larissa, a gente criar um canal no YouTube e cantar todas as semanas um cover com nós três. Mas a proposta pro Danger Sun é de justamente fazer a nossa música, de dar a nossa identidade, trazer a nossa identidade e fazer músicas originais para a cultura pop. É um projeto que eu adoro, eu adoro participar e... a gente está fazendo esse trabalho. Ele não é uma coisa que vai, não é de uma hora para outra que ele acontece, é resultado de muito trabalho e de uma mudança mesmo do mercado. De quanto mais o mercado brasileiro crescer, mais o Danger Sun vai crescer também. A gente espera contribuir com isso, para isso também, sem dúvida nenhuma. Só para seu conhecimento, quando a primeira música do Danger Sun, aquela do Akira, foi lançada no Anime Friends, eu tava lá na fila do gargarejo cobrindo. Aê! Muito bom, cara. Muito bom, valeu. Valeu, foi a nossa estreia, né? Sim, foi a estreia de vocês. E assim, meu, quando eu vi aquela música, eu falei, peraí, Larissa Tassi eu já conheço. O Ricardo Cruz, dos Anisons, que eu já também já conheci. Eu só não conhecia muito o Rodrigo Rossi na época, mas depois eu estudei e gostei muito do trabalho dele. E, meu, eu vi os três ali juntos. E Power Trio ferrado de lindo, meu. E assim, sem tira nenhuma, caiu uma lagriminha. Que bom, cara, que bom. Essa ideia, esse é o objetivo. Oh, fazer todo mundo chorar. Emocionar, né, é um dos objetivos, assim. Mas o que você tava... emociona, né? Exato, exato. E quanta possibilidade nesse formato de arte, né, que envolve a nossa infância, que envolve... Esse universo dos temas de anime, que é tão rico musicalmente, né? Por que não usar isso como ingredientes para criar coisas novas, né? É o que eu tava falando. E a minha nova geração, a nossa geração já conhece, né? Aí agora é puxar a nova. Exatamente. E quem sabe uma nova geração que quando a gente for mais velho, tiver a idade do Hironobu Kageyama, por exemplo, tem uma geração que cresceu ouvindo as nossas músicas, as minhas músicas, sabe? Tão tesão, velho. E não, sabe, não ficar à sombra do Japão o tempo todo, sabe? Não, o brasileiro já chegou num ponto que tá ficando aquela coisa misturada, intrínseca um no outro. Exato. O próprio japonês, eu acho que você pode me corrigir se minha afirmação estiver errada, a aceitação do japonês ao brasileiro quando ele vai lá no Japão, hoje em dia não é mais tão assim... O que esse povo tá fazendo aqui, esse povo esquisito? Não, com certeza. O Brasil é um país admirado, né? A nossa música, ela é uma música admirada no Japão. Toca em tudo quanto é canto, eles adoram bossa nova, eles respeitam muito o samba. E existiu, sim, esse preconceito contra brasileiro por conta do movimento de Kasegi, né? Que são os descendentes de japoneses que ainda vão, né, trabalhar no Japão, e algumas comunidades de brasileiros despertaram um pouco de preconceito dos japoneses em alguns casos por, enfim, de repente coisas erradas que eles fizeram lá, ou que diferenças culturais em relação ao Brasil e Japão, mas isso não faz com que a admiração dos japoneses diminua em relação ao Brasil e à cultura brasileira também, sabe? Tipo, o japonês, ele consegue, acho que, fazer essa diferenciação entre aquele brasileiro, até mesmo aquele turista de fora que é tóxico, com aquele que está realmente interessado na cultura e vivenciar aquilo, como você fez na época de 1999. Claro, claro, fazer a inserção cultural. Eles, nossa senhora, eles respeitam muito, eles querem entender o seu caso, né? Por que você gosta tanto da nossa cultura, sabe? Por que você veio de tão longe para aprender um idioma? Exatamente, a né? mesma coisa quando eu tive contato com professores de fora do Brasil na USP, na época. Eu tive aula com professores, muitos professores visitantes, né? Sim. E eles viram para mim assim, meu, você não tem descendência nenhuma, por que você está sendo japonês? Sabe? É, porque, tipo, é uma coisa meio mágica para ele, uma coisa meio inacreditável. É, eu tive uma professora que eu tive uma professora que ela assim, a hora que ela viu que eu ficava professora de língua clássica, de sal, sensei, a hora que ela viu que eu chegava lá na escola, na faculdade, pra poder estudar antes da aula, porque era muito difícil, ela não falava português, ela só falava japonês e eu tava tendo aula de língua clássica. Você tem uma ideia? Shimari! A hora que eu chegava na faculdade antes pra poder estudar, pra poder acompanhar a aula. A mulher, a hora que ela viu fazendo isso, no meio de. Só tinha descendente na turma. Eu era a única que não era descendente da turma. Ela começou a chegar mais cedo pra poder me ensinar. Olha, desperta aquele interesse. Ela dá aula particular pra mim, porque ela, nossa, essa aí eu tô vendo sem interesse, eu vou tentar ensinar. Eles são muito assim mesmo. Se tipo, pegar de mim, acho que eu daqui do grupo aqui agora eu sou a mais nova, pra trás, todo mundo que vê, a gente ficava, por que que você quer? Que interesse é isso? O que que te motiva a estar aqui querendo isso? Sem dúvida. Hoje em dia, acho que o choque não é tanto, porque já tá, como eu falei, tá intrínseco. Então tá todo mundo, aprende japonês porque deve ter alguma coisa que marcou a vida. A gente já tirou um monte de probleminhas, de pedrinhas do caminho. Sim, a gente já desbravou. A gente deu aquela arada. A gente pegou, arou pros pais de hoje não ficar tão surpresos. É, sim, com certeza. Quando com a gente chegou, era tudo mato. Nossa. Total. Sim. Inclusive, você citou o fato dos anisongs e etc. Porque o Danger Sun, ele é a ideia original de vocês gravarem pra dar realmente uma inserção, colocar música original no mercado brasileiro. Exato. E como foi a ideia do Anison Lab, que é refazer temas conhecidos? Inclusive, hoje mesmo eu fui ouvir a de Kuga e a de Decade, que eu ainda não tinha ouvido, e eu fiquei tipo, meu Deus, coisa que eu nunca ouvi na vida, alguém cantando nível Gackt, eu fiquei muito... obrigado. Eu acompanho a sua carreira de muito tempo. Obrigadão. Muitas coisas no YouTube. Aí eu fui parar pra agora, porque o Jorge me chamou, eu fui parar pra ouvir as mais recentes. E aí quando eu vi a do Decade, eu fiquei, caramba, ele vai cantar algo do Gackt. E o Gackt é aquele vozeirão. Eu fiquei, ok. Já fui confiando, mas vamos lá. Na hora que veio, eu fiquei, Jesus, que lindo. Pô, muito obrigado. Assim, o Anison Lab é isso mesmo. Assim, a gente... Eu sempre quis ter uma... Um programa mesmo, né, de dedicado aos temas de anime, em que eu pudesse não só cantar as músicas conhecidas e queridas dos fãs, mas que eu pudesse também apresentar repertório, pegar coisas que eu gosto e as pessoas curtirem junto. É uma maneira de levar o meu trabalho para o YouTube e uma maneira das pessoas me conhecerem também, né? Hoje em dia o YouTube é uma plataforma que, porra, o melhor uso que você pode fazer dela é exibindo a sua arte, o que você gosta, né? E foi isso que eu quis fazer. É um projeto que eu toco junto com o Lucas Araújo, né? Convido todo mundo a se inscrever lá no canal. Toda quinta-feira a gente publica uma música nova. Pode ir lá sugerir música, tanto lá quanto no meu Instagram também. Vão sugerir canções pra gente fazer. E assim, muitas vezes a gente faz versões bem diferentes da original também, né? Às vezes pega uma música e muita coisa. Sim, coisa. Eu fiquei ainda muito surpresa, inclusive, com a de Kuga. Porque veio uma coisa mais animada, daquele profundão que tem. Ela é uma mais acústica, né? Assim. Sim. Ô, uhum. Ricardo, você quer ver uma coincidência absurda? Tipo, cerca de uns 10 dias atrás, 11 para ser mais exato, aliás, uma semana atrás mais ou menos, você lançou a sua versão de Butterfly do Digimon. E se eu disser para você que hoje sai um episódio sobre Digimon Adventure aqui do podcast? Mentira! Vamos aí! Vamos falar que foi parceria, foi lançado em parceria. É. Tanto que assim, para quem não acompanha o canal do Ricardo, tem músicas como o Winners Forever, do Viganda. Saiu hoje. Tanto que tem os requests de live, tem Kamen Rider Faizo, tem música do Shurato. Não, sim, inclusive senhora. Eu já muto esse fato, porque, entrando mais pro lado do Tokusatsu, faz o quê? Uns 2 anos que eu descobri. Eu sabia o que era Kamen Rider, só que eu não havia entrado. Foi um amigo meu que me abriu a porta e me chutou lá pra dentro. Tô aqui até hoje. Ah, abençoado seja esse amigo, hein? Sim, não, tipo, a primeira vez que aquela coisa, o brasileiro, Black, Kamen Rider Black, Black Sun. Isso aí sim, a gente já conhece e já tá no, na memória nostálgica de qualquer brasileiro de... Ah, pra mim vem o RX, né? Sim, não, é o Black Black RX. Quando eu entrei no canal do Ricardo pra poder ver, aí veio, tipo, já dei de cara com o Kuga, The Cage, faz, eu já fiquei, ok, ele tá gravando coisas fora de Black, eu estou muito feliz. Porque de verdade tá saindo daquele ciclo. Porque muito, tipo, o fandom hoje em dia é dividido nas duas classes. O pessoal que pegou meio que Kuga pra frente e quem pegou Shin pra trás. É, aí, né? Sim. E tipo, eu fiquei muito feliz quando saudosos. Eu já dei de cara. Sim, é tipo, eu fiquei muito feliz quando eu já dei de cara, logo com coisas da atualidade. Inclusive, eu vou deixar uma sugestão de música no canal depois. Por favor. Tipo, posso falar aqui? Pode. Overquartzer, do Kamen Rider Zio, que tá passando agora. Olha, você vai, me passa depois isso por escrito. Essa eu não conheço. Passo. Inclusive, eu posso te adicionar depois? Yes! Claro! Não, momento tiet. Eu já fui atrás do Instagram. Eu já fui atrás do Instagram também. Ah, é aquilo. O não a gente já tem, deixa eu meter a cara. É isso aí, claro. Me adiciona lá. Inclusive, outra coisa, eu vi que esses dias você postou um doc de votação, não é votação, de sugestões para evento de Tokusatsu. Referente. Exato! Eu peguei ele, eu saí jogando em 2 grupos diferentes, inclusive eu vou jogar numa página que eu sou administradora, pra todo mundo votar. E eu já tô assim, gente, já tem muita gente da galera do Black votando. Por favor, alguém da Era Racing. Isso é muito importante, isso é muito importante. Essa enquete, ela é de uma amiga minha japonesa, a Narumi-san, que ela tá desenvolvendo um trabalho muito incrível com Tokusatsu aqui no Brasil, relacionado com o Japão, com atores, tanto da velha guarda quanto da nova guarda, e ela precisa saber mais sobre o público de Tokusatsu do Brasil. Então me escutem, fãs de Tokusatsu desse Brasil gigantesco, essa é a melhor hora para todo mundo se unir, para todo mundo dar as caras através dessa pesquisa, responde essa pesquisa, porque quanto mais pessoas falarem o que gostam, o que não gostam, o que querem ver, o que já viram, o que estão comprando, o que não estão comprando, onde moram, mais dados essa pessoa vai ter para poder fazer um evento só de Tokusatsu, porque o anime, né, ele meio que rouba a cena e tudo bem, né, a indústria do anime ela faz mais sucesso, né, inegável, tudo bem, tá tudo certo, mas o Brasil é um país que tem muito público de Tokusatsu, de heróis japoneses mesmo, de todas as gerações. Então é hora das gerações se unirem, mostrar que gostam, mostrar quem são, para a gente poder, a Naru encabeçando isso, né, criar eventos de muita qualidade envolvendo o Japão, trazendo coisas muito boas do Japão para o Brasil. E ela tá on fire, ela acabou de voltar do Japão, falou com 1 milhão de pessoas lá e precisa dos dados da galera para poder realizar esse evento. Então, pô, ajudem a gente a divulgar essa pesquisa. Aí, Gilzão e pessoal do tokusatsu.com.br, hora de arregaçar as mangas e sentar a bala na bagaça, velho. Sim, porque vai valer a pena. Até quando vai poder participar dessa pesquisa? Porque às vezes o que acontece, às vezes a gente grava numa data e vai pro ar só um tempo depois. Não tem. Assim, o mais rápido possível, melhor, sabe? Mas não só tem... Depois passa o link da pesquisa que a gente solta nas mídias sociais e ó. Sim, e pode ser o começo de algo muito legal com o Tokusatsu no Brasil, inédito, eu tô super apoiando. E, enfim, o que eu posso falar é isso. Mas tem mais coisa que eu não posso falar e que vocês iam ficar de queixo caído. Então, vale a pena. Tipo, eu fiquei muito feliz porque a gente tem aquela... Quem é mais do lado do anime, que eu era mais do lado do anime, a gente vê o lado do Tokusatsu e pensa, é pouca gente. Quando pouca meu amigo gente, literalmente... Nada. Não, quando meu amigo literalmente me jogou pra dentro, porque ele me iniciou com o Gain. Então, ele já me jogou lá dentro. Quando eu olha, Gain assim, é muito não bom. Era só... Quando era, não era só o pessoal do Black, tem mais do que isso, que é a parte do colecionismo, que é a que eu mais sou voltada, porque eu também coleciono pra caramba. Eu fiquei, cara, isso não é pequeno, isso é grande. Isso aqui necessita muito. Se você pegar só a quantidade de Super Sentais que existem aí, só pra você fazer coleção... Olha, eu acho que são 45 com o Kyosuga que saiu agora, Ryosuga que saiu agora. É, então, e o Tokusatsu também, né, assim como o anime tem vários títulos novos e o tempo todo saindo, Tokusatsu também, né, seja da Toei Company, da Tsuburaya, seja as produções independentes, então, enfim, é um, porra, não, é um gênero... Não, eu acho que seria meu sonho hoje em dia ver o Kamen Rider original, o mangá do Shotaro Ishinomori sendo lançado pela JBC. Ia ser lindo, né? Não, porque o que a gente tem hoje em dia é as famosas scans. Chora lá com o Del Greco. Nossa, toda vez que eu vejo o Del Greco, pode é uma coisa diferente pra um mangá em cima dele. Pode deixar. Se eu falar isso com o Del Greco, ele vai falar assim, ai, Artemis, não. Tipo, eu não sei se eu vou apanhar aqui, não sei. Tem um mangá que chama Kamen Rider Spirits. O Jorge sabe que eu mexo com edição de Scanlator. Exato. Tipo, eu estou muito focada no Kamen Rider Spirits. Eu acho que o Ricardo já ouviu falar. Eu estou com a edição número 2 aqui na minha frente. Então, eu estou fazendo, acho que se não me engano, a 3 ou a 4 agora. Olha, cara, só. Cara, eu adorei a história. Tipo, eu já gosto muito do Super One e do Kamen Rider Ichigo. Eu estou legal. Conhecendo mais deles agora com Spirits. Meu sonho, porque eu sou daquele lado mais antigo, que quando lança, eu não mexo mais, eu não toco mais no Scanlator, que eu prefiro comprar. Sim. Meu sonho seria a JBC pegar e falar, vou lançar o Spirits. Eu acho que eu chegava lá na JBC, dava um beijo no Cassius e, meu Deus, obrigada. O Cassius ia gostar. Mas, cara... Pois é. Quem não ia gostar é a esposa dele, mas tá tranquilo. Não, beijo de educação, beijo no rosto, no rolê. Um beijo de agradecimento como fã, eu entendo, claro. Mas eu acho eu super apoiado, assim, eu acho que o Kamen Rider Spirits, ele... O que eu tenho na mão aqui, na verdade, é o Shin Kamen Rider Spirits, então ainda é uma outra série. Mas enfim, essa série do Kamen Rider Spirits, ela, pô, muito... deveria sair no Brasil... Sim, a gente já tem pela JBC o mangá do Ultraman, que é super foda, que é super legal. E o do Ultraman foi aquela abertura, né? Foi aquela abertura pro Tokusatsu no mangá aqui no Brasil. Foi. E aí, pô, é uma maneira de você apresentar o personagem pra novas gerações, pra leitores da mídia mangá, né? Gente que gosta de ler mangá e de repente lê, e é o primeiro contato que vai ter com um Ultra vai ser através do mangá. E ele gerou o anime que passou na Netflix, que é muito legal. E aí tem o mangá do Kamen Rider, que também seria uma outra porta de entrada para uma outra, para um outro universo de personagens tão clássicos do Tokusatsu, que são os Kamen Riders, numa história atualizada, digamos assim, para as audiências mais novas. Sim, seria uma mais atualizada. Então tem é um original, título muito legal. Do Shotaro, que é 4 volumes, eu acho que chamaria bem a atenção também. Mas eu acho que o original, ele é mais para gente mais velha. O original tem aquela coisa muito inocentezinha dos mangás antigos, que eu adoro, eu sou colecionador, eu tenho as 4 edições aqui em casa. Mas eu acho que o Kamen Rider Spirits seria apresentar para garotada que gosta de mangá, sabe? Que é uma história mais complexa, mais cheia de personagem, reviravolta, que é o ritmo de hoje. O Shin tá até hoje lançando, se não me engano, 22 volumes, 114 capítulos. Caraca, caramba, preciso ler. Cassius Medalar e Marcelo Del Greco. Fica a dica. Levitridade também. É isso aí. É isso aí. É, e aí, aproveitando aí, a gente queria saber quais são os seus projetos aí pra 2019? O que que vem por aí? O que que você pode falar também, né? Cara, uma coisa, 2019 vai ser um ano muito legal, por causa do One Punch Man, né, que a gente já conversou, tem uma música minha no Japão, isso é incrível, tô muito emocionado com isso. E para comemorar isso, a gente vai fazer em julho, dia 12 de julho, uma sexta-feira, às 8 horas da noite, vai ter o meu segundo show aqui em São Paulo, sem ser em nenhum evento, vai ser um show numa casa de show, em que nós vamos lançar a nossa primeira música original do Anisson Lab, que vai se chamar Invasion Zone. O show acontece aqui em São Paulo e, pô, convido todo mundo a participar. A gente vai fazer não só o lançamento... do gargarejo lá. Por favor, não só a gente vai fazer o lançamento dessa nova música, que é uma música inédita do canal, que tá ficando incrível, e ela vai ser também a primeira música do primeiro disco, do meu novo disco solo, de músicas solos e originais, que vai sair, sei lá, no fim do ano, começo do ano que vem, por aí. Mas também é um show pra gente se encontrar, é um show pra gente tocar ao vivo as preferidas do canal, as músicas mais que o pessoal mais gosta do canal, algumas músicas que não estão no canal, mas vão estar no show, então só quem for no show vai curtir. Enfim, vai ser um show incrível, dia 12 de julho, Invasion Zone, Anisson Lab, Ricardo Cruz, inclusive vai ter a música do One Punch Man lá ao vivo, para quem quiser curtir ela ao vivo pela primeira vez. Esse é um projeto que a gente, logo mais tá aí, daqui a pouco, a gente tá entrando em junho, enquanto a gente tá gravando aqui, então daqui a pouco é julho e o show já vai acontecer. Esse é um dos projetos. Um outro, ano que vem, o Jump Project completa 20 anos de idade, e para comemorar isso vai ser lançado um disco novo, um disco de músicas inéditas do Jump Project. Eu vou participar também, enfim, compondo músicas, gravando com eles e tal. E daqui a pouco a gente vai começar a criar material pro disco do Jan de 20 anos, né? Que responsa, né? Responsa gigantesca, hein? Muito, pô, grande. Muito. E um prazer gigantesco, né? Prazer gigantesco. Sem dúvida. Lá vou eu tomar banho pra criar música, né? Uai, mas você tem lugar melhor pra criar do que... Ah, eu sou meio viciado em tomar banho pra criar, sabe? Seja música, seja outras coisas, assim, porque quando eu tô tomando banho, a água caindo na minha cabeça, ela me isola de uma maneira que eu fico dentro de um mundo muito, muito particular, assim, e eu, enfim, é muito prazerosa a criação. O problema é quando vem uma ideia boa que você tem que sair correndo do banheiro pelado, atrás do celular pra registrar a melodia antes que ela suma da sua cabeça, sabe assim? Nada que você não deixe o celular gravando em breve. Ultimamente eu tenho feito isso. Começa a deixar o celular gravando na hora que você tá tomando banho. O meu celular antigo era muito quebrado, né? Ele era todo quebrado, então ele não podia ficar em lugar úmido, porque ele já dava problema. Agora que eu troquei de celular, ele é a prova d'água. Eu vou levar ele para o banho. Agora vai render. Uma música por dia pronta. Agora vai render. Eu tô com outro projeto também dentro do meu canal. Eu quero que meu canal seja um resumo de tudo aquilo que eu acredito e projetos que eu quero desenvolver, né? A gente tá com um podcast também, assim como vocês. A gente vai criar um podcast dentro do meu canal que se chama Jack, JAC, Japan Action Cast, que vai falar sobre cultura pop japonesa, com foco em tokusatsu, anime também. A gente vai sempre com o pé na obscuridade. Eu tenho um fascínio pelo obscuro, lado B, coisas que poucas pessoas conhecem, né? Tanto no âmbito musical, do cinema japonês, do tokusatsu, dos animes. Então, as coisas atuais e clássicas, obscuras, a gente vai tratar nesse podcast que estreia nas próximas semanas já. Olha aí. Link no post pra todo mundo aí. Sabe, pô, por favor, é uma empreitada nova aí que a gente tá fazendo. E outras coisas que eu tô inventando também, que em breve eu vou poder falar. Eu tô muito interessado em contar histórias também, criar histórias. Quem quiser seguir seguir a história roots do Tokusatsu e você saber, né, o que aconteceu naquela magnífica pedreira no distrito de Yori, lá em Saitama, no Japão. Meu Deus, a famosa pedreira. A sagrada pedreira do Tokusatsu dos anos 80 e 90. Fala como foi gravar com o Hiroshi Watari esses a três vídeos. Exatamente. Eu fui, essa última vez que eu estive no Japão, eu estive agora em fevereiro para fazer a gravação do clipe do One Punch Man. E aí aproveitei a viagem para encontrar o Hiroshi Watari, né, que é o grande ator de Tokusatsu dos anos 80. Ele foi o Boomer, mano, o Jaspion, o Spilvan, o Sharivan. E ele me acompanhou, a gente foi fazer uma visita. Você viu, né? Aqui no Japão, aqui no Brasil, eles cismavam de chamar o Spilvan de Jaspion 2, né? Pois é, pra pegar o sucesso do Jaspion e continuar fazendo sucesso. Mas não, ele chama Spilvan, é quase o Jaspion, né? A armadura é quase o Jaspion. Dá até pra entender, mas... Eu confesso que quando eu era pequena eu confundi os dois, só que o Jasper era aquela coisa mais pá, porque a gente pensa de longe. Ainda mais com a TV chamando o coitado de Jaspion 2, né? É feito pra confundir. Ah, sim. Mas então, sobre a pedreira. A ideia dos engravatados, dos homens de gravata brasileiros, né? Ah, não, tem cara de Jaspion, vai ser Jaspion 2, tá? É, nossa. Exatamente. Foi assim mesmo. Inclusive, você falou que a Sagrada Pedreira, toda vez que eu vejo Tokusatsu, ou tô vendo com esse amigo meu, toda vez que aparece a pedreira, a gente começa, ah lá a pedreira da Toei, ah lá o mar da Toei, ah lá tal lugar da Toei, porque é sempre os mesmos locais, tem hora, a gente fica brincando com isso. Sim, eles são muito clássicos, né? Muito, muito clássicos. E aí, nessa viagem que eu fiz, agora em fevereiro, o Hiroshi Watari foi. A gente fez uma viagem juntos para tal dessa pedreira, no carro dele, foi muito legal. Ele foi, topou a ideia. E aí eu tive a ideia de transformar essa viagem num documentário, sabe? E enquanto ele dirigia até lá, de Tóquio demora mais ou menos uma hora e meia por aí, enquanto ele dirigia, eu ia perguntando bastidores sobre como foi participar desses seriados de Jaspion, como foi gravar Sharivan, Spilvan, o que era mais legal naquela época. Então ele ia dirigindo e me respondendo, e aí a gente chegou finalmente na pedreira e foi foda, e vocês podem conferir tudo isso nessa série que eu editei pro YouTube, relatando tudo, que chama Em Busca da Pedreira Sagrada. Yeah. E pra vocês verem o quanto que a nossa querida Sir Sara é fã do Satsu. Meu vai Deus, ter aqui no post uma imagem com todas as os action figures que ela tem aqui. Isso porque tá chegando dois. Até sexta ou segunda agora tá chegando dois, que é o X-Aid e o Drive. Olha só. E eu nem gosto do Decade, porque eu tenho ele, eu tenho uma versão menor dele e eu tenho o Deca Drive também. Nesse momento a gente entra com... Eu tenho, você não tem. Pra quem tiver a curiosidade, eu dei uma pesquisadinha onde fica o distrito de Yori no arquipélago japonês. Depois, se eu conseguir, eu trago pra vocês a localização exata da pedreira. É só pegar um metrô ali na linha amarela, pegar a linha azul. Nossa. Aí você e mais uma ouve, horinha. Aí você vai aquela flautinha, né? Aí você tá chegando. Você tá isso. Chegando, vai. Isso, aí você chega no porto, aí você pega o navio. Esquerdo. Estação Pedreira da Toei, desembarque pelo lado direito do trem. Aí abre e já tá na pedreira, né? Já tá no ou meio podia do ter nada. Umas coisas, podia ter um sistema de transporte assim, né? Você vai pra todo quanto é canto da parte, né? Podia, cara. Eu brinco com meus amigos. Pensou? Que a gente tinha no futuro muito caro, né? O sistema de teletransporte muito caro. Você paga uma taxa pra ter três por ano, sabe? Aí, meu, tô de saco cheio, vou usar essa daqui minha, primeira do ano. Eu quero ir pra pedreira da Toei, eu quero ir pra Tóquio, sei lá, Akihabara. E pro teletransporte, nesse esquema do metrozão parar mesmo, abrir a porta e você tá lá, sabe? Você... Um dos sonhos da minha vida. Um dos sonhos da minha vida, Akihabara e Isso é um sonho na minha vida. Que bom, aqui Rabara fica, cara, é, fica em Tóquio, então você já vai realizar o... Dois de uma vez só. É, que assim, eu tô falando... Akihabara é um bairro dentro de Tóquio, eu tô falando mais o centro empresarial também. É, Tóquio é foda, cara. Tóquio, cada bairro é uma loucura diferente e é tudo muito legal, muito legal. Cara, eu acho que se eu pisasse em Tóquio, acho que eu ficava uns 10 minutos olhando em volta, tipo, meu ia Deus. Ia ter o piripaque do Chaves, né? Eu tinha quase tive. Quase tipo, quando eu saí do aeroporto pela primeira vez, quase fiz. Você fica se beliscando, fala sério, né? É. Sim. Tenho muito bem. Primeira vez que eu ainda mais a gente. Eu assim também. Eu tô aqui mesmo, alguém me pergunta, eu tô em Londres mesmo. É. Mas é a gente legal. Também quer comprar muita coisa, na hora que a gente vai pro centro de compras, aí é que a gente fica, pra onde eu vou, senhor? Onde? Meu Deus. É. Momento liberdade gigante, né? É, tem muita opção. Nossa Senhora. E pra fim, pra terminar aqui o nosso episódio, sim, bate-papo assim, delicioso. Mas infelizmente tem que acabar. Ah. É. E pra terminar, como a gente já falou de podcast, você mesmo falou que nas próximas semanas vai estar lançando aí o Japan Action Cast. E também eu sei da sua participação em entrevista lá pros nossos amigos do J-Wave. Abraço Juba, que já teve aqui. Sim. Foi muito legal. E eu tô vendo que você tá realmente acreditando na mídia, né? No podcast, né? Isso. Sim, eu adoro o formato rádio, né? Assim, áudio só. Gosto muito, não é de hoje que eu tenho vontade de explorar ideias em podcast. Aí achei o Matheus Mosman, que é um amigo meu de longa data. É um cara que entende também muito de Tokusatsu, muito mesmo. Ele é um arqueólogo do Tokusatsu, assim. Olha aí. Da parte nacional, sabe, assim, de fuçar arquivos de emissoras e jornais e fazer a linha do tempo da exibição de todos os episódios, que dia que passou, quando passou, em que emissora. Muito foda, o Matheus é um cara muito foda. E ele topou me ajudar nessa. Eu ando muito sem tempo por causa de todos os projetos. É o curso de japonês, é o meu canal, é o trabalho com o Jump Project, é a maluquice toda que eu invento todo dia, que não daria pra eu fazer sozinho esse podcast. Então o Matheus topou me ajudar nisso, e tenho também junto o Alessandro Von Victor, que também é um cara, assim, excepcional, muito foda. Ele é tatuador, ele inclusive fez uma tatuagem do Giluk do Changeman na minha batata da perna, tá aqui. Uts! Ele é cara, meu cara é foda, e ele é artista plástico, ele tem um estúdio aqui em São Paulo, é um amigo meu desde os anos 90, e a gente somos o trio principal do Japan Action Cast. A gente vai publicar toda quarta-feira um episódio novo, e eu quero explorar muitas coisas em formato podcast, sabe, assim, além dos episódios normais que a gente vai ficar falando sobre, igual aqui, né, papo descontraído sobre algum tema, eu quero tentar fazer episódios fechados, por exemplo, séries fechadas, sabe, por exemplo, sobre sei lá, uma minissérie de 3 ou 4 episódios sobre as origens do Tokusatsu, sabe? Desde o surgimento da televisão japonesa, a partir do cinema, até as primeiras séries de heróis para a TV, sabe? Assim, uma coisa documental. Por exemplo, a gente já fez um episódio, nosso podcast, nosso episódio de Tokusatsu 101, que a gente fez um apanhadão genérico sobre Tokusatsu, pro pessoal que não conhece, para poder conhecer a participação lá do nosso amigo, o Rodrigo Mamondes, que conhece pra caramba também. Que legal. E somando um pouco mais de Tokusatsu, a gente fez um mixtape especial do nosso querido Kushida. Olha só que porra. Só músicas dele, porque coisa linda. Só ele na indústria do Tokusatsu, só ele é responsável por sei lá quantas músicas. Ele é meio que o símbolo, né, do Tokusatsu clássico, né, dos temas clássicos, assim. Ele é um grande intérprete, principalmente das músicas do Tio Meio Watanabe, né, que é um grande compositor que eu sou muito fã. A parceria do Kushida e do Tio Meio Watanabe é, porra, lendária e de uma qualidade que não deixa nada a dever. A música clássica, o Ennio Morricone, sabe assim? Nossa, nesse nível. E aí eu já deixo no ar, no final do podcast, já assim, de bate-pronto, quando a gente for fazer um episódio sobre Tokusatsu que você curta bastante, ou melhor, quando a gente for fazer um episódio sobre Tokusatsu, eu vou te mandar um convite. Se você quiser, você participa com a gente. Não, já... Já, claro. tá feito. Já tá convidado, já. É isso aí, vamos. Todo mundo que a gente entrevista aqui, a gente tem o costume de chamar pra outros temas, outras pautas aqui no podcast, pra voltar mais vezes. Foi assim que eu entrei. Ele não veio falar de outra coisa. Não foi entrevista. Ele vinha junto em falar sobre a Takahashi. E aí ele falou, você não tinha que fazer. Né? Muito bom. Não, é que nem aí... eu estou em outro podcast, o Jorge olhou. Deixa eu puxar ela também aqui rapidão, ó, Sara. É. Abraço, Nerdmaster. Mas enfim, nesse ponto, eu tô estendendo esse convite aí pra você, porque assim, por exemplo, o Juba já participou com a gente sobre um filme do Makoto Shinkai, que se eu não me engano foi os 5 centímetros por segundo. Outro que foi entrevistado aqui, que foi o Marcelo Del Greco, ele participou sobre o nosso especial do Arco de Poseidon dos Cavaleiros do Zodíaco. E assim, foi simplesmente sensacional. Eu quero contar com você para os próximos episódios assim. Claro, só chamar. Agora que você já sabe o caminho das pedras, fica até mais fácil. Quem de vocês que me adicionou no WhatsApp? Eu. Ah, então tá aí. Eu adicionei no Discord. Eu adicionei no... Vixe, cadê o outro lugar? Eu adicionei você no Discord, eu tenho o seu WhatsApp, eu tenho... Então tá no radar. Tá bom, estamos conectados, muito bom. O WhatsApp eu só não adiciono porque eu tenho o mau costume de não usar o WhatsApp. Eu também tô. O WhatsApp é só pra família. Nossa, eu uso só pra trabalho e lá. Não, tipo, porque eu sou a goiana que tem o pé lá em Salvador. Então eu só converso com o pessoal de Salvador. WhatsApp. Eu te entendo. Meus contatos de trabalho também podem chegar filme do estúdio, a gente manda assim. Oh, chegou filme! Só pro WhatsApp mesmo. Né? Agora, Facebook, capaz que eu mando pro Ricardo também, que é onde eu fico. O Jorge sofre comigo. Eu fico só 90% no Facebook. Nossa, eu sou o contrário, gente. Eu não vejo o Facebook quase nunca, assim. Perdi completamente o hábito, você acredita? Eu normal. Fico muito no Instagram assim também. E muito desplugado, assim, gravando. Não, eu vou dizer que é normal, porque eu fui pegar realmente a mania de olhar o Facebook por conta de vários amigos meus estarem ali. Mas onde outros amigos meus ficam. Aí eu me esforço de ficar nos outros lugares. Tipo, eu também tô assim. Eu vou mudando no WhatsApp. Meninos. Aí eu fico com os meninos. O Discord eu uso por conta do Jorge e dos meninos. O Discord eu uso por causa do fandom de Final Fantasy. Eu saí de tudo que é rede social, só vi. Agora você tá no Instagram. Virando o Jesus Entrevista. Eu tô no Instagram do Cast, né? Então. Né? Vamos lá. E só pra terminar, eu não vou mais precisar pesquisar porque o Álvaro já achou o link do Google Maps lá pra pedreira da Toei. Então. Pedreira da Toei, que legal! Já vai estar no post. Tava maravilhoso, lindo. Pô, foi muito legal. Mas uma hora tem que acabar. Não, guarda pro próximo episódio. Pô, foi assim, um prazer, obrigado pelo convite mesmo, é sempre bom poder compartilhar assuntos que a gente gosta, né, que assim, há tanto tempo e ainda continuar gostando, continuar criando coisas, obrigado pela oportunidade e assim, resumindo, assim, deixando o recado final, assim, eu sinto muito que, eu não sei quem falou aí um pouco antes, de que como o Brasil está produzindo coisas e não só consumindo coisas do Japão, fui, sabe? Eu falei. Né? Falou e eu acho isso muito legal e eu sinto muito que essa é a minha missão, assim, sabe? Assim, de fazer coisas e projetos que envolvam o Japão, que envolvam o Brasil, que envolvam as coisas, as pessoas e coisas que eu conquistei no Japão e que eu venho conquistando no Brasil, e através disso criar produtos novos para todo mundo, coisas novas, seja na música, seja contando histórias, que é uma coisa que eu estou muito interessado atualmente, criar histórias, mexer com quadrinhos, até mesmo com cinema, conteúdo de maneira geral, envolvendo os dois. De repente, produzir coisas aqui para exportar para o próprio Japão. Então, eu acho que essa é a missão aí daqui para frente. Conto com a ajuda de todo mundo aí para ajudar e apoiar e levar a palavra para frente. Olha aí, a gente falou da pesquisa de dados, né? A Sr. Sara já conseguiu o link. Boa, maravilha. Ele tá a salvo já, porque eu ainda vou postar na página também. Eu tô mais enchendo os grupos pro pessoal. Vai ficar no post também. Maravilha. E assim, Ricardo, milhões de vezes obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Imagina. Muito obrigada mesmo. Obrigado você, gente. Foi muito legal. E assim, faz aquele seu jabá maroto. Divulga o que você tá trabalhando. Né? Por onde começar? Fala. Não. Divulgar onde que se encontram e por aí vai, etc. Sim. Porque é óbvio. A gente conhece você, até quem chamou. É? Mas vai que tem aquele feliz, alegre, contente que está ouvindo pela primeira vez. Claro, claro. Pobre. Nossa, existe o Ricardo Cruz. Claro. Ó, pode me seguir no Instagram, uma plataforma que eu tô gostando muito, assim, que eu tô gostando muito. É como se tivesse começado ontem, né? Mas eu gosto bastante do Instagram, é bem dinâmico, bem fácil, assim, bem rápido. Você faz os stories lá. Pode me seguir lá, é Ricardo SB Cruz, é o meu Instagram. E no YouTube, toda quinta-feira a gente tem música nova no YouTube. Vai lá, dá uma olhada no catálogo que a gente já tem de músicas, tem bastante coisa legal lá. A partir de muito em breve a gente vai ter também um podcast semanal e seja lá o que mais a gente for inventar no canal. E dia 12 de julho tem o nosso show aqui em São Paulo. Se você estiver em São Paulo, 12 de julho, talvez o pessoal se puder deixar o link em algum lugar para o pessoal adquirir o ingresso, só adquirir e vai lá, vai estar todo mundo do cast aí, a gente vai estar junto lá, curtindo um som legal e é isso aí, fazendo essa cultura de anime song, cultura pop japonesa crescer cada vez mais aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Sara, faz o seu jabá aí das outras coisas que você faz. Ok, para quem se interessar, podem me achar no Paranerdia, mais exatamente no HunterCast, às vezes junto com o Nerdmaster também. Tem um mangakê que vai voltar, eu só preciso estabilizar horários com os meninos. Podem dar umas porradas na cabeça do Wallace também, né? Eu posso falar isso? Por favor, gente. Bata manda bala. Vamos lá, vamos lá. Por favor. De Bizarre Adventure. Hoje em dia ele está em hiatus, até porque a série a gente está esperando acabar a Ventuauro, mas podem me achar por lá também. E quem quiser saber mais do meu trabalho, no caso com Scanlator, é só pesquisar pelo Kamen Rider Spirits ou a Neox Scanlator, que vocês vão me achar por lá. E também obras de Masami Kurumada. Oh yeah, baby. Por fim, o nosso próprio Jabá, né? Quer fazer um comentário lá no site www.animesphere.com.br. Você pode mandar e-mails pra gente no contato@animesphere.com.br. Você acha a gente no Facebook, Twitter, agora também no Instagram, e de resto, assim, os maiores agregadores, obrigado, né? Os maiores agregadores você tá encontrando a gente, inclusive no Spotify. Spotify agora que tá com a cartela de podcasts, basta procurar a gente lá que a gente tá lá. O Spotify tá maravilhoso para postar podcasts, inclusive o JojoCast também tá por lá. Olha, bom saber. E aí é só quem quiser, tipo, espalhar a palavra, ouvir o nosso podcast. O Spotify é uma senhora porta de entrada para quem tá lá ouvindo as suas músicas, para um pouquinho o podcast e assim vai. Tá sendo uma ótima plataforma para isso. Enfim, de resto, mais uma vez ao Ricardo Cruz. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigadão. Grande abraço a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio. abração, até mais. Até mais. Alô, Jané. Até, tchau. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Te dê, curia-se te quita quedou.